adoro, mesmo na rua onde eu moro. Tenho samba inventado e peço ao matriculado. E a lua espia do céu intrigada, o passo da batucada, e Teodoro é assim. Olha o pandeiro, olha a cuíca, o omelê. E o samba continua até o sol nascer. O samba também tem organização, só entra lá quem tem cartão. E acaso a polícia chegar pra ver, o samba continua até o sol nascer. Em Teodoro, mesmo na rua onde eu moro, tem um samba emprestado e verso ao matriculado. E a lua espia do céu intrigada, o passo da batucada, em Teodoro é assim. Olha o pandeiro, olha a cuíca, o omelê. E o samba continua até o sol nascer. O samba, na hora de romper o dia, em vez de sino tem, tem bateria. E acaso o trovão lá no céu gemer, o samba continua até anoitecer. O omelê e o samba continua até o sol.